Um, dois, três, para aí. Agora aconteceu. Gravado nos estudos. Yeah, yeah, yeah. Todos os dias nesta rádio, muitas coisas, muita gente que já foram. O Agora Aconteceu é uma rubrica de efemérides através da qual recordamos acontecimentos e personalidades que se destacaram e destacam na nossa história. A particularidade deste espaço é que as efemérides são apenas um pretexto para explorar temas, perspectivas e, particularmente, dar voz a diferentes ideias e maneiras de ver o mundo. Por razões alheias à nossa vontade, acontece que, a partir de hoje, o Agora Aconteceu deixa de habitar as ondas hertzianas da Rádio Universitária do Minho. Em retrospectiva, alguns momentos do Agora Aconteceu. Martin Luther King destacou-se como ativista político nos Estados Unidos da América, liderou protestos com a finalidade de pôr fim à discriminação no trabalho e outros direitos civis básicos, como o direito ao voto e o fim da discriminação racial. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. O homem não é um ser em si, mas um ser para si, disse Jean-Paul Sartre, o primeiro representante do existencialismo francês. Nasceu no dia 21 de junho de 1905. No dia 22 de junho de 1857, foi editado As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, uma obra que marcou os movimentos simbolista e modernista. No dia 23 de maio de 1430, Joana d'Arc foi capturada e acusada de bruxaria. Nunca serei político. Sou um revolucionário, porque o verdadeiro poeta é um revolucionário, disse Federico Garcia Lorca. A sua posição a favor da República e contra o regime fascista de Franco levou-o à prisão, com a justificação de ser mais perigoso com a caneta do que outros com o revólver. This is Bukowski saying goodbye all over again. Uh-huh, goodbye, babies. God, it goes on and on, but we're not like that, are we? All right, good night, hang in, what the hell. Bye. Goodbye. Minha querida, és uma mulher jovem. Estás a escrever sobre um livro de um homem. Seja gentil, afetuosa. Iluda as questões. Usa todas as artimanhas do teu sexo. Nunca deixes ninguém aperceber-se que pensas pela tua própria cabeça. And this night was one of differences. And it is dedicated to the women. Larry, who before had praised me for writing as a woman, for not breaking the umbilical connection, said you must rewrite Hamlet before you do anything else. Assinala-se hoje, 13 de abril, o centenário do nascimento do escritor irlandês Samuel Beckett. I weep too without interruption. It's an unbroken flow of words and tears, with no pause for reflection. But I speak softer, every year a little softer, perhaps slower too, every year a little slower, perhaps. It is hard for me to judge. If so, the pauses would be longer between the words, the sentences, the syllables, the tears. I confuse them, words and tears. My words are my tears, my eyes, my mouth. And I should hear at every little pause, if it's the silence I say, when I say that only the words break it, but nothing of the kind. That's not how it is. It's forever the same murmur, flowing unbroken, like a single, endless word, and therefore meaningless. For it's the end gives the meaning to words. Excerpt from the text For Nothing, de Samuel Beckett, dito por Jack McCowan. A 17 de maio de 1866 nasceu na Normandia o compositor Henrique Satie. Duke Ellington morreu em Nova York no dia 24 de maio de 1974. Recordamos esta figura ímpar do jazz na edição de hoje do Agora Aconteceu. Ella Fitzgerald, uma das grandes vozes do jazz, nasceu em Newport News, nos Estados Unidos da América, a 25 de abril de 1917. A 30 de janeiro de 1948, Mahatma Gandhi, líder espiritual e dirigente da luta pela independência da Índia, foi assassinado por um fanático hindu. Hello, I love you. Won't you tell me your name? Hello, I love you. Let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Forget the rest of it. For no reason at all, I started writing some songs. They just kind of popped into my head. And I ran into Ray, who was at the film school also. And he'd been working in bands since he grew up in Chicago, and he'd been doing it for a long time. So I showed him some of the songs, and we said, hey, let's get a band together. So we did. So since I was writing most of the songs, I just gradually became the singer. This is the end, beautiful friend. This is the end. My name is Astor Piazzolla. I was born in Argentina. I was raised in New York, and my parents come from Trani, Italia. This strange instrument you see here, many people, they say it's an accordion. I said it's not an accordion, it's a bandoneon. It's an instrument that was invented in Germany in 1854 to play religious music in a church. It started in a church. And then, a couple of years later, they took it to the whorehouses in Buenos Aires. And now we're taking it to Central Park. It's a nice tour for this instrument. And this isn't, it's not a joke. I'm not trying to be funny. It's the real life of this instrument, very surrealistic life. But that's how tango was born. Tango was always nightclubs, cabarets, and like jazz in New Orleans. It wasn't very clean at the beginning. Today it's supposed to be clean because this is clean. People, free music, and love. Thank you very much. I hope you enjoy our music. Alô, alô, aqui Rádio Tordesilhas a transmitir em direto para toda a Península desta manhã de 7 de julho de 1494. A assinatura do tratado entre Castela e Portugal, e é precisamente neste momento que os enviados do Dom João II, rei de Portugal, dão entrada no local onde dentro de breves instantes se vai assinar o tratado de Tordesilhas. O cortejo abre com a banda dos Zé Pereiras e logo atrás o rancho de Afif, e eu... Vou tentar aproximar-me, por favor, para a Rádio Tordesilhas. Querem dizer-nos, por favor, qual o significado desta cerimónia? Bem, nós viemos assinar. E vou assinar pelo Real ou pelo Atlético? Hã? Um dos mais famosos escritores de fábulas foi La Fontaine, que nasceu a 8 de julho de 1621. O Lobo e o Cordeiro. Chegou o Lobo esfomeado e disse... É, usted... Quem te deu autorização de turbar a água que eu bebo? Tu serás punido pela tua imprudência. Senhor, que Vossa Majestade não se altere. Mas antes, que considere que eu estou saciando a minha sede na corrente mais de 20 passos abaixo de vós. E que, por conseguinte, de nenhum modo, eu posso turbar a vossa bebida. Tu turbias-me água. E o senhor que tu hablaste de mal de mim... Lo ano passeado. E eu? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. No dia em que se assinala o 17º aniversário da Rádio Universitária do Minho, a história da rádio, num texto de António Dureis. My name is Harold Pinter. I'm a writer. I live and work in London. I wrote this poem. It's called The Bombs. There are no more words to be said. All we have left are the bombs which burst out of our head. All that is left are the bombs which suck out the last of our blood. All we have left are the bombs which polish the skulls of the dead. The USA and the United Kingdom are trying to make a moral case for this war. It is to be waged for the sake of the Iraqi people, apparently. But in fact, they couldn't care less about the Iraqi people. They've been killing them for years. Through sustained bombing and the brutal sanctions which have deprived hundreds of thousands of children of essential medicines. Many of them are dying and are dead from the effects of depleted uranium used in the Gulf War. The West has shown total indifference to these facts. What is now on the cards is further mass murder. To say we will rescue the Iraqi people from their dictator by killing them and by destroying the threadbare infrastructure of their country is an insult to the intelligence. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. 18 anos após a morte de Allende, a 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos da América sofriam um atentado terrorista reivindicado pela Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. A partir da Segunda Guerra Mundial, a arte americana assumiu um papel de referência fundamental no panorama artístico mundial. Para isso contribuiu o desenvolvimento do expressionismo abstrato de que Jackson Pollock foi uma das principais figuras. Hoje, segunda-feira, ao nascer o sol esta manhã, lembrei-me de Michelangelo Antonioni, que um dia teve a ideia de realizar um filme enquanto olhava a maldade e a grande capacidade irónica, disse, do sol. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust. O revolucionário francês Jean-Paul Marat morreu em Paris no dia 13 de julho de 1793. 15 de julho. Não. Não me engano. Leio nos seus olhos o sincero interesse que ela tem por mim e pela minha sorte. Sim, sinto. E nisso posso apelar para o coração. Sinto que ela, atrever-me-ei, ousarei pronunciar a palavra que aspira ao céu. Ela ama-me. Ama-me. Quanto eu me estimo. Ei, Cocas. O sapo verde, o saco verde, ou luva verde na mão de Jim. Ainda morres de amores por Miss Piggy? Que atração é essa, hein, sapo? Que força essa que vos fazia confluir num mesmo espaço para o mesmo abraço, num só desejo para o mesmo beijo? Senhor, digo eu, agradeço-te a minha morte e ofereço-te a morte de Dona Inês. Isto era preciso para que o teu amor se salvasse. Muito bem, responde o rei. Arranca-lhe o coração pelas costas e tragam-mo. Só o coração, diz. E levanta-o de novo e depois trinca-o ferozmente. A multidão delira, aclama-o, chama-me assassino, cão, encomenda-me a alma ao diabo. Eu gostaria de poder agradecer a esta gente bárbara e pura as tuas boas palavras violentas. Um filete de sangue escorre pelo queixo de Dom Pedro. Os maxilares movem-se devagar. O rei come o meu coração. O ator de Herbert Welder, no Dia Mundial do Teatro. What I have in mind is that art may be bad, good or indifferent. But whatever adjective is used, we must call it art. And bad art is still art in the same way that a bad emotion is still an emotion. Ich bin Ophelia. Eu sou Ophelia. Die der Fluss nicht behalten hat. Gyurino Mordo. Die Frau am Strick. A mulher na forca. Die Frau mit den aufgeschnittenen Blutstrahlen. A mulher com as veias cortadas. Die Frau mit der Überdosis. A mulher com uma dose de narcóticos em excesso. Sobre os lábios neve. Die Frau a mit mulher dem com a cabeça no fogão de gás. Gestern habe ich aufgehört, mich zu töten. Ontem deixei de me matar. Ich bin allein mit meinen Estou só com os meus peitos. Meinen Schenkel, as minhas coxas, meinem Schoß, meu ventre. Ich zertrümmere die Werkzeuge meiner Gefangenschaft. Dou cabo dos instrumentos, den Stuhl, cativeiro, den Tisch, das Bett, a cama. Ich zerstöre das Schlachtfeld, das mein Heim war. Ich reiße die Türen auf, damit der Wind herankommt. Ich zerschlage das Fenster. Despedaço a janela. Mit meinen blutenden Händen. Com as minhas mãos sangrentas. Rasgo as fotografias dos homens que amei. Die mich gebraucht e que de mim se serviram. Na cama. Tisch, sobre a mesa. Stuhl, na cadeira. No chão. Ich lege Feuer. Pego fogo à minha prisão. Atiro as minhas roupas ao fogo. Desenterro do meu peito o relógio que foi o meu coração. Vou para a rua, vestida com o meu sangue. Virginia Woolf nasceu em Londres a 25 de janeiro de 1882. Foi romancista. We want to think that there is only one cause for any given phenomenon. Therefore, there is one cure. There is not. And any attempt to improve human life has to take into account the psychological factors, the sociological factors, the physical factors, the chemical factors, all of them. Je voudrais pas crever. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à queue nue dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent aux nids trophées de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zobe dans des coinstos bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre, ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me feraient de peine que si j'avais, que si je savais, que j'en aurais les traînes. O senhor foi sempre um ardente defensor da teoria segundo a qual, quando se corta a cabeça de um homem, a sua vida para, ele transforma-se em cinza e desaparece no não ser. Apraz-me informá-lo, diante dos meus convidados, embora eles próprios sejam a prova de uma teoria completamente diferente, que a sua teoria é sólida e engenhosa. Aliás, todas as teorias se equivalem umas às outras. Há entre elas uma, segundo a qual a cada um será dado consoante a sua fé. Pois que assim seja, o Senhor desaparecerá no nada e eu, da taça em que o Senhor se vai transformar, beberei com muita alegria o ser. Mikhail Bulgakov morreu no dia 10 de março de 1940, mas Margarita e o Mestre foi apenas editado em 1967 e deu-lhe a imortalidade literária. E assim aconteceu.